peito, bandido. O sol nasceu brilhando pra mim hoje. Eu quero o beijo dela pra mim hoje. O fim de tarde, sol, parque. Ela veio linda e leve, cheio de vontade. Calma e confiança, mas o perfume dela me deixou igual criança. É 12 de outubro? Sei lá. Onde é que eu tô, pra onde eu vou, nem sei o que eu vou falar. Se era sonho, foi, foi. É meu momento do sniper controlar os batimentos. Sim, tava na memória a nossa história antiga. Amiga, o tempo vai, mas você fica. Quantas vezes seu sorriso solto no verso tal me tirou de giro do grau. Me renda, me rendo, vai vendo. Me sinta, liga, vai vendo. Desejo sempre presente no meu subconsciente. Desejo seu beijo roubar, sonhar e amar. Invade seu corpo, te molhar, honrar, volupiar. Seu deleite toma lá que caia, me esconder debaixo da sua saia. Beijo no acento de arraia, esquece, velho. Tatuei na alma o que a gente fez. Recriei com calma a primeira vez. A emoção da chave virando na porta. Passaporte dessa viagem se volta. A pele, gemido, arrepio, perigo. Respiração que para a música no meu ouvido. As mãos que correm loucas num grito de liberdade. Assassinas que matam a minha vontade. Seu rosto, doce, me lembro. Muito mais do que eu imaginava. No espelho, me lembro. Ritmo, foco, cabelo, boca, peito, toco. Um instrumento de prazer, você gosta de puxar o seu cabelo beijando sua nuca. Você manda baixinho. O mundo todo para no seu vai e vem. Tudo que eu tenho entra no seu vai e vem. Quando acaba o prazer, o que fica é saudade de ver você sentando aqui com vontade. Corre, não demora, vem buscar o que é seu. O tempo tá passando, vem me dar o que é meu. Desejo seu beijo roubar, sonhar e amar. Invade seu corpo, te molhar, honrar, volupiar. Seu deleite toma lá que caia, esconder debaixo das suas.